Eu quero te contar num verso que fiz, que o meu coração está feliz. E quero te mostrar num desenho de giz tudo que na vida eu sempre quis. Quem não quer o absoluto amor? Um porto seguro, um cais, o céu. Quem não quer na vida este amor? Uma rede na sombra, o eterno céu. Eu quero lhe cantar aquela canção que fiz vendo o mar na solidão. E quero te dizer que a vida é assim, a simplicidade é seu fim. Quem não quer o absoluto amor? Um porto seguro, um cais, o céu. Quem não quer na vida este amor? Uma rede na sombra, o eterno céu. Eu quero te contar num verso que fiz, que o meu coração está feliz. E quero te dizer que a vida é assim, a simplicidade é seu fim.